esta Califórnia. Vim coisas lindas, ninguém encantou. Vim dos campos, mas que beleza, que a natureza um dia criou. Pelos caminhos da Califórnia, vim coisas lindas, ninguém encantou. Vim dos campos, mas que beleza, que a natureza um dia criou. Olharam o amor nasceu e a esse amor vem de mim. caminhavas nas roupas caseiras e foi o passado a sorrir para ti. Muito apaixonado, uma loucura, mas no pensamento dizia assim: oh meu amor, dava para a tua mão que eu te troco o meu coração. Dá um beijinho e abraço depois que o nosso amor é só o grande. Em julho são eu, Marias e o Arraial.

magia, de loucura, essa magia é boa. E nesse encosto eu até fico aflito, a dizer quase no rito, é boa, é boa. Quando ela vai encostando o seu corpinho, devagar e com jeitinho, é boa, é boa. E se ela encosta, lá vamos os dois juntinhos a dançar bem coladinhos, é boa, é boa. E lá bem claro, no silêncio da agonia, que loucura. É boa, é boa. E nesse encosto eu até fico aflito, a dizer quase no rito, é boa, é boa. Fecha a porta, apaga as luzes, vem deitar-te a meu lado. Dá-me um beijo, que o meu desejo vai ficar acordado.

amigos, eu sou o Johnny Abreu e estou convosco na Rádio Arco-Íris. Olá a todos, eu sou Jorge Guerreiro e as minhas músicas passam também na Rádio Arco-Íris. Beijinhos e abraços do vosso amigo. Olá pessoal, sou o Mike da Gaita. Queria deixar um grande abraço e muita coragem para toda a equipa e ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel. Nestes dias difíceis, a música traz alegria aos nossos corações. Vamos ser positivos, ter fé, porque os melhores dias estão a chegar. Um grande abraço. Olá a todos, eu sou a Sónia Cortês e já podem ouvir os meus temas na Rádio Arc-en-Ciel. Beijinhos a vocês. Olá, é o Marquito. Na Rádio Arco-Íris. 96.2. Fica atento. Na Rádio Arco-Íris. Olá, sou o Cristóvão Malheiro e estão a ouvir a Rádio Arc-en-Ciel em minha companhia. Eu sou o Hugo Manuel e estou aqui na vossa companhia, na Rádio Arc-en-Ciel. Olá, meus queridos amigos e ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel. Eu sou o cantor Jorge Manuel, de Portugal, e é com muito gosto que eu hoje sei que a minha música passa na vossa rádio. Um bem-aja a todos, um grande abraço e até um dia, se os quiser. Olá, eu sou o Todd Moreira e estou a ouvir a minha música com prazer na Rádio Arc-en-Ciel. Um abraço a todos. Da Rádio Arc-en-Ciel. Hoje, quarta-feira, 14 de abril de 2021, dia do beijo, dia internacional do beijo hoje. E é com Portugal em Festa que se começa bem o dia em minha companhia. Eu sou o Vítor, como vocês já sabem. E estou aqui para vos dar a melhor música portuguesa brasileira de ontem e de hoje. E nem só para vos dar alegria, para matar aquela saudade, a nossa saudade, o nosso cantinho do Portugal. E espero que está tudo bem por aí e que cuida de vocês. Também quero agradecer. Temos que andar para a frente e não olhar para trás, não é? E ver o melhor que vai aparecendo. Eu vim a esta terra com um grande desabate. E depois de meia hora passada com música mais antiga, música dos anos 2000, vamos lá agora, vamos lá. Com música até o Minho, Carlos Pires, a minha aldeia. E depois teremos já um novo trabalho, já, para começar o dia, assim que se começa bem o dia. Cristiana Sá, o nosso Portugal. Então vamos lá, pouco de lei e muita música. Aquela cidade de Patos, que lá é o meu cantinho. Aquela cidade de Patos, que lá é o meu cantinho. E a cidade mais bonita, que temos o nosso Minho. Thank you. carinho, deixo aqui um abraço e também o meu beijinho. Pois não se esqueçam que Fátri é sala de visitas do Minho. Pois não se esqueçam que Fátri é sala de visitas do Minho. Vamos lá com os toques de dança. Olha o vira. esta é minha. Tomate, cebola e coentro, pica bem o alho e bota para dentro. Tomate, cebola e coentro, pica bem o alho e bota para dentro. Lava os tomates sem magoar, descasca a cebola sem chorar. Unta a panela para refogar, aqui só fogão até queimar. vamos lá, que o telefone não para de tocar. Já logo de manhã, assim é que é bom, assim é que se começa bem o dia. E vamos lá então, rezinho de pequena cova, pago Zé Pubinho, e foi pedido do meu amigo Lourenço, de todo o pessoal da rádio, de todo o pessoal que o conhece. Na Assembleia para a melhor solução. Os tachos, como sabem, anda tudo a mandar. Fomos para a boca do mundo por não saber governar. O ditado já é velho, vida dura para quem é mole. De patinhos e gravata, ganha fama deita-te ao sol. Sei o que a casa gasta, não tropeça no caminho, mas empurra e não tem culpa, quem paga é o Zé Pubinho. Já não há dinheiro, rompeu-se a panela. Paga Zé Pubinho, comes por tabela. Já não há dinheiro, rompeu-se a panela. Paga Zé Pubinho, comes por tabela. Os tachos, como sabem, anda tudo a mamar. Vamos para a boca do mundo por não saber governar. O ditado já é velho, vida dura para quem é mau. De patinhos e gravata, ganha fama, deita-te ao sol. Sei o que a casa gasta, não tropeça no caminho, mas empurra e não tem culpa, quem paga é o Zé Pubinho. Já não há dinheiro, rompeu-se a panela. Paga Zé Pubinho, comes por tabela. Já não há dinheiro, rompeu-se a panela. Paga Zé Pubinho, comes por tabela. Já não há dinheiro, rompeu-se a panela. Já não há dinheiro, rompeu-se a panela. Paga Zé Pubinho, comes por tabela. Já não há dinheiro, rompeu-se a panela. Paga Zé Pubinho, comes por tabela. depois de ser mulher só ralha, será verdade? Vamos lá, com minho tomarotos, Mike da Gaita. Fala em português, siga o plé. Vamos chegar ao aeroporto. Vou buscar o Mike lá. E a primeira coisa que ele disse: bonjour, Cléa, como está lá? Responde e fala português. Porque estás em Portugal. Somos maiores de idade e tu não me queres perder. Queremos Eu faço sempre de tua entrada. e 25 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconciel. E vamos lá passar para a música Pimba. Para irmos dançar. Com Joana, nos corrinho, mão da tigela. Primeira modinha, já tinha na ideia, não mais me largar. E foi-me arrastando para o fundo, do lado da igreja, para estar um sozinho. E podem continuar a ligar ao 0238-43-4800. Digo, não há quem nos veja ali no escurinho. Continuamos com dedicatórias. E esta foi pedido da minha amiga, a Glória Animadora, que podem encontrar logo à tarde, a partir das 14 horas até 16, já na emissão da Música da Glória. Ela fez um mundo disto para todos os doentes, para nós a e todo o pessoal que a conhece, para todos os auditórios, para todo mundo que quer. Então vamos lá. Miguel Azevedo, fazer contigo. Não sei o que é. Começar a mesma batida e de cabeça perdida. Eu canto esta canção. Nem caso feito, nem compromisso. Mas esta noite vou fazer nada contigo. Nem caso feito, nem compromisso. Mas esta noite vou fazer nada contigo. Nem caso feito, nem compromisso. Mas esta noite vou fazer nada contigo. Nem caso feito, nem compromisso. Mas esta noite vou fazer nada contigo.

Depois Helena Correia, sou como você. Vamos ir dar uma volta até o Brasil, agarrar aquele calor. Sempre com sorriso, não sou um ser humano perfeito. Com Luca e Mateus, até o dia amanhecer. Meus filhos, sou como você, feliz eu vos canto.

Continuamos sempre no mesmo estilo, no mesmo ritmo, com Miguel Azevedo, rainha do TikTok. TikTok. Dedicatórias, é da parte do meu amigo Jerome para a sua mãe. Sem esquecer o animador, bota abaixo, Johnny Abreu.

requebra, requebra, requebra, sim. Pode falar, pode rir de mim, requebra. 11 horas e 58 minutos e chegou a hora de me despedir de vocês. Requebra, requebra, sim. Pode falar, pode rir de mim, requebra, requebra. E como eu digo, tudo bom se acaba. Pode falar, pode rir de mim. Mas é para tornar a vir melhor ainda. Então, Portugal em Festa se acaba por hoje. Ou para mim foi um imenso prazer, um imenso orgulho estar aqui com vocês. Já pede para baixar. Eu dou-vos encontro quando? Quarta-feira, a partir das 9 horas até o meio-dia. Cuidado com a cabeça do pimpolho. Com sempre a melhor música portuguesa. Pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pimpolho. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Não se esqueçam, sentem-nos a vossa rádio, a nossa rádio, que a rádio pertence a todos. O rei da mulherada, beijo toda sem parar, vê se para de me olhar, baixa logo. Então, a partir das 14 horas já podem encontrar mais música portuguesa até 16 horas com a Música da Glória. E depois amanhã, quinta-feira, terá o meu amigo Osmiro, voz de Portugal. Sexta-feira, das 9 ao meio-dia, o meu amigo Lourenço, fim de semana à porta. Pau que nasce torto, nunca sem direita, menina que requebra. 17 a 19 horas, o meu amigo Manel, descoberta. Direita, menina que requebra, mãe. E sábado, fim de semana, das 9 ao meio-dia, Portugal no coração. Domingo ela não vai, não vai, vai, vai. Olha, domingo ela não... E a minha amiga Sílvia, pousa musical das, do meio-dia às 14 horas. E no domingo das 8 às 10, Cantar do Galo. Seguro, tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. E das 10 ao meio-dia, ao meio-dia e meia, uma hora, depende. Le Téléphone Sonne, com o Jerome, Lionel. E depois, segunda-feira, Jean-Pierre Vernatin, não é? Sempre a minha música portuguesa aqui na Rádio Alcancel. Então, desejo tudo bom, cuida de você, é muito importante. Eu daqui lá desejo tudo o que há de melhor. Vamos deixar na companhia da RTP Internacional. Então, tchau, tchau, até a próxima. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur.